Taxi 0, taxi Juliette Alfa. Você pode falar com o 0, 0, olha aqui. 49, Centro Controle Salvador, 120, destinal 8, bom voo. 208, ligado, bom dia. Autorizado para o caminhão, via TV 44, posto seguro, operador 857, monstro. Nível de voo 340, decola a pista no zero, primeira curva à direita, a saída salvo ONU, letra transição bota, transforme 5 ONU, ONU 7, controle Salvador, ONU 20, última 8. Autorizado, Chanel 6075, reporte de táxi. Reporte de táxi. Contrato de posição 2-0, 3-7-1, pelo Nordeste, e a 1-2-0, marcando o nível de 1-9-2. Pelo centro da equipe, frequência 1-2-5, decimal 1, alterna 1-2-8, decimal 3-5. Charedo 2221, bom dia. Aguarde de volta, prepare a saída móvel. Thank you. Adam Nicolai, 28-1, barulho de 2300. São Romano, 300, 607. Caixa 2221 autorizada para barreiras via rota do plano de voo, vindo de voo 180, saída como transição WhatsApp. Agora pistando 0, primeira curva à esquerda, transponde 5123, controle Salvador 120 de São 8. Reporte pronto, uma espera, Senegal 0, 1, 3. aproximação, Mega 10 105, informo o voo da Gol, presta iniciar rolagem do Mega 10, tomarei que estarei. Conheço que está aqui, pode estar PLS, pode passar aqui. Correto, enquanto o próximo estacionamento. Boa tarde. colado aos 24. Chame o controle Salvador 120 do sinal 8, bom voo. Juliette Gol, que atende sua mãe da Gol, terminando o pushback na posição 07, autorizado o ingresso táxi via parte principal até a Lima. Na Lima, recorde para o ingresso táxi via pista para o Patinho. Autorizado por Vice Killer, a proa de Zapato, passarei do 22, 21. Mantendo 3.000. 3.1, cumpriu a restrição de 3.010. Sim, senhora, mantendo 3.010. Bom dia. Esse Juliette Gol, atualizado o ingresso, pista 1735. E reporte migrando na Papá para o parque da Europa. Esse 3661, de operação para o segundo subido, evitar tráfego de aproximação para o Salvador. Correio da proa 245, tendo permanecer nessa proa por até 2 horas nessa proa. Esquerda 245 por 2 horas, passarela 2220. Parece 2221, está autorizado a atenção para o nível 180, aprovado no 245. Autorizada a atenção para o 180 na prova 245, parceria do 2221. Parece 2221, em caso de falha, ao cruzar o nível de voo 050, está autorizado a retirar da fila prova da FAP. Caso de falha, os afastos ao 050 autorizado direto no ataque, eu passaria do 2220. É 225, tem exceção de instruções para 2010, ajuste no 095. Autorizado o sinal de precisão de letra aqui da pista no 0, ele pode estabilizar. Onde está a gente de metro 1,5? Parede 2661, mandar-se em nível agora 050, está autorizado para a direita da vira. 2, Miami, antena 128, destinado 35. Galera, 265, eu já vi a final, chamo todo, 118, 9, 9, 5. Desça via para 2010, ajuste no 015, autorizado o sinal de procedimento do USF, já fixa no 0, repórter estabilizado. Essa parada é chamada na frequência 120.8. E como que não estou recebendo ele na família, 1093 recebe controle e sua identificação. Lago Branco. Chame o controle na frequência 119 Skyway. Aperte a 2 da terra para 4 mil pés, ajuste pelo 0 no 5.